Eu preparo uma canção para que minha mãe se reconheça. Nananana. E aí tem uma sonoridade das crianças que cantam. Caminho por toda a rua. E aí elas cantam assim.